Olá, galera! Aqui é a Laís, uma das professoras que está falando de linguagens com vocês, junto com o Ed. E aí, hoje a gente vai tentar um negócio diferente, que vai ser explicar a aula através de um áudio. É muito diferente do que estar ali falando ao vivão ou numa videochamada aí com vocês, mas vamos tentar fazer um resumo breve para quem quiser aprender também escutando. Então, a aula dessa semana é a arte como colaboradora de transformações sociais, corpo e corpo político, e também a gente vai falar de arte e indústria cultural. Esse tema, principalmente esse último tema, é muito importante estudar, porque vira e mexe vai cair no Enem. Um resumo desse áudio, e também tem um resumo logo no começo dessa aula, vai ser esse daqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho de como a arte foi usada e analisada para diferentes fins. Depois, essa ligação entre arte, comunicação e arte e educação. E aí a gente vai passar por algumas obras e artistas. São um tanto de artistas para a gente aí aumentar o nosso repertório visual, sonoro, corporal. A gente vai ter uma breve pausa para falar de um exercício de consciência corporal, que é importante. É talvez um outro método que a gente pode aprender aí, memorizar as coisas. E aí, por fim, a gente vai falar de indústria cultural. É um assunto extenso, mas vamos lá. A primeira coisa que é interessante a gente dizer sobre arte, corpo, arte e colaboradora de transformações sociais é que a arte isso é um negócio que a gente fala sempre, né? Que a arte ela acompanha as concepções da época e dos artistas que na qual ela estava inserida naquele momento. Então, as discussões que ela vai meio que acompanhar é em qualquer momento histórico isso. Era o que que os artistas estavam discutindo, quais eram os valores da sociedade, qual era o modo ideal dela ser feita naquela época e como que se dava a prática artística. Então, pode parecer que não, mas ela tem esse momento dos artistas discutindo como ela deve ser feita a prática artística, como a prática artística deve ser feita, né? Hoje a gente tem a discussão da arte contemporânea, pensando o que é arte na arte contemporânea, como é o fazer artístico da arte contemporânea. E aí, os românticos faziam isso, o pessoal do cubismo fazia isso, os fauvistas. Então, todo mundo tentou discutir mais ou menos o que que ela era. E aí, ela vai acompanhando esses momentos. E aí, desse modo, ela tem a sua própria história, e além dela ter a sua própria histórias com seus diversos encadeamentos, ações, propostas e críticas e mil movimentos que vão surgir, ela também acaba sendo vista desse jeito ou como um auxílio para um entendimento de ela pode ser auxiliar a gente, assim, principalmente historiadores, para o entendimento do pensamento e a cultura da época ser estudada. E aí ela vai talvez dar um registro um pouco de como foi a Revolução Francesa. Então, quando a gente tem um livro de história, vai aparecer um quadro lá, e aí vai. Ele quase vai parecer uma ilustração, mas é importante a gente pensar que as obras artísticas elas não são só registro histórico, porque ali tem a imaginação, tem o gosto do artista, tem escolhas dos artistas. Então não tem como achar que até mesmo fotografia, não tem como achar que uma obra de arte ela vai ser 100% o reflexo daquela história. E aí essa seria uma visão, essa ideia de que a arte vai mostrar o pensamento e a cultura da época é uma visão social histórica, que é como se ela tratasse que essa arte tem marcas da história e das situações da época. E aí aqui é refletir a ideia de arte como reflexo, é uma boa palavra para a gente pensar em como essa arte é tratada através dessa linha de pensamento. Aí a arte seria um espelho histórico refletindo exatamente como as coisas foram, entre aspas, porque exatamente ela não vai conseguir ter esse poder de ser exatamente essa janela do tempo, levar a gente exatamente para esse momento histórico. Ela não vai ter esse poder, porque ela vai ter, tem toda a subjetividade do artista e da artista também, é bom falar. E aí tem esse primeiro pensamento, essa primeira linha, e aí tem uma outra linha que ela pode ser vista como uma ferramenta de comunicação da época com os seus pares. Então, os artistas, ou com seus deuses, ou com quem estava produzindo, ou com seus inimigos. E aí, entre ela vai ser uma comunicação entre várias figuras e grupos. E aí, ela, a gente pode pensar que essa atividade que ela foi associada, muito cuidado para usar a palavra função na arte, porque a arte em si não tem uma função definida, ela pensa a si própria, ela é criada para se pensar a si mesma, e não que a arte é criada com uma função, mas ela pode ser auxiliar diversos processos, tanto no processo de compreensão histórica, mas quanto no processo de compreensão de subjetividade, ela vai ser um auxiliar ali, uma colaboradora, como a gente colocou. E aí, ela pode ser uma auxiliar dessa comunicação, no sentido de querer passar uma mensagem para o receptor. Ela seria mais ou menos o um meio desse processo de quem envia a mensagem, de quem recebe a mensagem. Seria talvez aí um outro lugar que ela pode contribuir. E aí é interessante pensar que a arte, ela nos toca em algum momento. Ela pode incomodar, ela pode fazer a gente ficar admirado com ela, ela pode ser polêmica. E aí isso gera, querendo ou não, uma discussão que pode não ir para além dela, que não pode só ficar. Vai ajudar a gente a entender a própria arte, não importa que obra seja, e também entender alguma coisa da vida, assim. E aí, como nada nesse mundo é fechado, a gente pode questionar, então, se toda obra, no fim, ela não vai comunicar algo, mesmo ela não sendo pensada para reproduzir aí uma mensagem muito clara, ela, mesmo que ela não seja utilizada dessa maneira mais prática, e querer exatamente comunicar algo para alguém, ela também, ela vai, assim, em algum momento, qualquer obra vai comunicar algo, né? Então a gente tem que pensar nessas nuances, então, e aí, além disso, aqui a gente colocou, eu estou colocando tanto a ideia histórica quanto a ideia de comunicação, mas é interessante pensar, pô, que a arte, ela não é só essas duas coisas, ela vai se inserir ou ser usadas nos estudos e na vida, não apenas dessas duas maneiras, mas de outras maneiras que a gente pode pensar. E aí, só para deixar claro, e aí, quando ela é usada, geralmente, se a gente for pensar que quando ela quer ser usada de uma maneira mais comunicativa, aí, a gente tem que pensar que às vezes a mensagem geralmente acaba sendo mais clara ou mais inteligível, inteligível, legível possível. Aí, ok, né? Sabendo disso, a gente vai pensar, então, como ela colabora nesse, principalmente nessa aula, a gente vai pensar como ela colabora com como elemento de comunicação e como elemento de revolta, de consciência de classe, consciência racial, consciência de viver em sociedade. E aí, a pergunta que a gente faz é: a arte tem o poder de mudar o mundo? Ou o que muda o mundo são as pessoas? E aí, para as pessoas mudarem o mundo, não é preciso gerar essa vontade de querer mudar? E aí, essa vontade tem a ver com se enxergar como um ser histórico, como uma pessoa histórica e participante dessa história. Capaz de transformar, entender que a gente é capaz de transformar a realidade. E esse entendimento surge de muitos lugares. Mas Um deles é o processo educativo na qual a arte pode colaborar. E aí a gente deixa ali no material uma citação do Paulo Freire, né? Porque é ele que vai falar principalmente desse, não só ele, mas ele vai ficar marcado como esse intelectual que vai falar de como a arte pode emancipar as pessoas. Então a gente vai falar um pouco desse processo educativo na qual a arte colabora, de comunicação, e essa comunicação é para ser um processo educativo que vai trazer consciência de mundo para as pessoas. E vamos lá. Aí a gente vai começar falando do Goya. E aí a gente vai passar, ó, voando para conseguir não deixar esse áudio tão extenso, né? O Goya, ele foi um artista lá do século 18, isso. Que vai. Naquele contexto, estava surgindo ali o começo do romantismo. E aí a gente pode colocar ele como um pintor romântico, mas a gente tem que também tomar cuidado. A gente fala pintor romântico e coloca ele na caixinha, e coloca muitos artistas nessa caixinha para ajudar a nossa compreensão do que ele foi, mas ele mesmo, a gente pode perguntar se ele é exatamente romântico, porque tem aí umas certas especificidades que ele tem na pintura que já é quase seria um avanço do romantismo, vai. E aí todo artista, ao mesmo tempo que ele é algum grupo, vai, ele é romântico, ele também vai se desviar um pouco, querendo ou não, nunca tem como ser 100% um estilo, porque a gente, querendo ou não, tem a nossa subjetividade que vai trazer outros elementos que vão contribuir para essa reformulação constante na arte. Então, não é como se você fosse, ah, eu sou um pintor romântico, e aí você só vai fazer coisas sobre ligadas ao romantismo na régua, assim. Uma pintura que é tipo estanque, que ela nunca vai sair do estilo, nunca vai fugir nada assim do estilo. E é importante que às vezes saia para conseguir pensar outros elementos e criar outros movimentos e outras formas de fazer arte. Mas enfim, né? Tudo isso para falar que o Goya, ele estava aí nessa época e aí estava convivendo com a Inquisição na Espanha. Vocês podem perguntar isso para a galera de história, e com a Guerra Napoleônica, que estava fazendo caos na Espanha. E aí ele então ele tem um longo período aí de carreira artística, mas aí ele vai pintar o 3 de maio, tentando evidenciar esse terror que era a invasão napoleônica. O 3 de maio é uma pintura assim que temos uma pessoa com um brilho enorme assim chamando nossa atenção, porque ela tá com as mãos para cima, tem armas apontadas para elas, ela tá com uma luz na pintura, ela tá com uma camiseta branca, diferente das outras pessoas, então ela tá recebendo esse destaque. E essa pessoa, ela tá com uma cara assustada, assim. Ela não tá. Ela tá quase suplicando pela vida dela, assim. E junto ao lado dos companheiros dela. E aí a gente tem um paredão de soldados que não tem rosto. E aí. Esse quadro é muito interessante a gente pensar de como os elementos artísticos vão aí ajudar a passar a ideia do artista e ir além da ideia do artista, porque a gente pode colocar as nossas interpretações também, mas como existem escolhas na hora de fazer a pintura que ajudam muito mais a deixar essa mensagem potente, esse efeito potente, né? E aí o Goya, ele vai ter essa pintura e vai ter outras pinturas criticando essas atrocidades da guerra. A gente tem os desastres da guerra, que é uma obra, uma série de gravuras muito chocante, mostrando crimes de guerra mesmo. Aí temos outras dele criticando a superstição das pessoas por conta da Inquisição, aquela coisa de sair atrás de gente achando que era bruxo e tal. E aí vamos seguindo. E temos o Goya, e agora temos a contracultura que aconteceu. E também temos aí o Maio de 68, que Maio de 68 foi um momento intenso político na França, que trouxe muitas greves, muitas ocupações e greves estudantis por conta de uma crítica à massificação do consumo que estava em voga, e pensando que todos os valores já estadunidenses já estavam ali espalhados pelo mundo. E aí é interessante pensar como analisar a comunicação para promover essas greves, para promover essa movimentação social que estava acontecendo. Então a gente tem ali muitas frases de impacto, muitos cartazes. Teve também uma ação que se referia à apropriação de quadrinhos que eram veiculados assim na grande mídia, e aí as pessoas pegavam esses quadrinhos, modificavam os textos dos balões com essas falas meio ordinárias de vilões, de heróis que estavam nessa cultura de massa e colocavam diálogos políticos, diálogos falando da própria questão e do próprio contexto, sem ser essa coisa de que às vezes os veículos traziam de uma certa alienação, de uma certa felicidade no consumo. E aí, nos Estados Unidos, a gente também tem um movimento contra a cultura, falando muito de um novo comportamento da juventude. E aí, naquela época, veio a ideia do hippie, né? E não era por uma questão de moda, mas era por uma questão de confrontar esse sistema americano de vida, de consumo, do homem empresário, homem empresário, heterossexual e branco. E aí trazendo questões como sexualidade, classe e etnia para ir para a discussão. E aí esses movimentos trouxeram muito, claro que vão influenciar o Brasil. E aí no Brasil a gente vai ter, por exemplo, uma grande efervescência também cultural no âmbito do golpe militar, que enquanto lá em 60, nos anos 60, lá nos Estados Unidos estava tendo movimento contra a cultura, aqui no Brasil estava tendo ditadura, mas querendo ou não, essas movimentações influenciaram aqui. Então a gente vai ter foi uma coisa muito louca, porque vai ter o cinema novo, a bossa nova, vai ter os centros populares de cultura. E aí tudo isso virou um movimento de resistência contra os novos o, no, o, novo, o novo sistema. E aí tem mais coisa no material, mas vamos indo. E aí, pensando inclusive nessa época, a gente vai ter o trabalho do Cildo, que ele vai carimbar cédulas de cruzeiro, pensando o que que significa carimbar cédulas de dinheiro para passar uma mensagem. Ele vai dizer nessa cédula quem matou Herzog. Herzog foi um jornalista que ele morreu de uma maneira muito. Na verdade, ele morreu sendo torturado, porque acabou que ele precisou fazer um depoimento no DOI-CODI, tentando explicar aí a ligação dele com o Partido Comunista. E no dia seguinte foi anunciado que ele tinha se matado, mas foi o que as fotos divulgadas naquele momento indicavam é que, na verdade, ele foi assassinado. Foi só uma grande mentira que circulou. Então, o Cildo pergunta na cédula a questão, ele traz a questão: quem matou Herzog? Como se já não fosse óbvio. Mas, querendo ou não, a própria obviedade dessa pergunta já faz as pessoas darem assim um insight, assim, ter uma travada assim. Aí temos também o Emory Douglas, que era o ministro da Cultura do Partido dos Panteras Negras. Ele vai trazer técnicas muito baratas, que a gente pode dizer, que vai ser colagem, vai trazer diversos materiais para essa criação de imagem que precisava, pensando assim, num momento de grande efervescência, e no contexto do Panteras Negras, que precisava defender da polícia e ainda incentivar as pessoas não só a se juntarem a eles, mas a ter uma participação e uma consciência política do que estava acontecendo, e uma consciência de que era necessário a autodefesa. Tudo isso precisava de uma mensagem muito rápida. Então, ele pegava elementos gráficos que eram interessantes, mas que eram também fáceis de manipular para essa mensagem chegar de uma maneira tocante ainda, mas que mais rápida. E aí, falando de todos esses trabalhos artísticos, temos também a Nise e a Dona Ivone Lara, que trabalharam pensando pacientes que estavam dentro da psiquiatria, pensando que nessa época, lá para os anos 40, 60 também, as pessoas, pacientes psiquiátricos eram obrigados a viver em manicômios, e os manicômios, eles desumanizavam essas pessoas, porque, e aí, desumanizar seria, então, ter a humanidade negada, e essas pessoas recebiam tratamentos violentos, como choque, lobotomia, controle dos seus movimentos. E aí a Anise vai não concordar com isso, ela vai se formar como médica, e aí vai trazer a terapia ocupacional para um dos centros psiquiátricos. E aí ela vai trazer a arte como um lugar para essas pessoas poderem se expressar. E aí a gente pode pensar a comunicação também, se movimentar e trabalhar a sua criatividade.